Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo para os nossos amigos que nos acompanham, amigos e amigas, os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, sempre aqui sobre os auspícios dos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. Agradecemos muitíssimo aqueles que estão nos acompanhando pela rádio e também estão nos assistindo pela Ustream. Vocês podem ver também, caros ouvintes, imagens aqui do nosso estúdio através aí da janelinha bem abaixo aqui do nosso playlist. E nessa semana, ouvintes, nós estamos finalizando com vocês os temas que foram sugeridos pela nossa audiência, os temas realmente que estão trazendo aqui as respostas às indagações dos nossos ouvintes, os temas realmente mais complexos, mais as dúvidas mais cruciantes. E nós estamos justamente terminando nesta semana esta fase, pois na semana que vem, ouvintes, nós já estaremos trabalhando sobre o tema do sistema solar, caros ouvintes, com uma visão oculta da formação, do desenvolvimento do sistema solar, de acordo com o livro do Major Arthur E. Powell, que nós vamos utilizar, ouvintes, para trazer para vocês este tema. E nós vamos finalizar com vocês hoje aqui, ouvintes, o tema das hierarquias criadoras, que nós falamos com vocês até o dia de ontem, sobre as primeiras quatro hierarquias criadoras, ouvintes, um dos assuntos mais esotéricos, mais ocultos realmente da teosofia, do esoterismo, ouvintes, não é um tema abordado normalmente, devido realmente à sua complexidade, devido realmente a ser um tema, ouvintes, que demanda muito estudo. Mas, sumarizando, ouvintes, por que estudar? Por que estamos estudando aqui com vocês esse tema? Porque realmente, ouvintes, nós precisamos nos encontrar dentro da economia do universo. O ser humano, ele não é, caros ouvintes, um mero acaso, como infelizmente até nos dias de hoje a nossa ciência acredita que os átomos estão aí trombando uns com os outros, estão gerando seres inteligentes como nós mesmos. O ocultismo, caros ouvintes, o esoterismo pensa diferente. Ele crê, ele sabe, caros ouvintes, que por trás de todos os eventos, de todos os acontecimentos, existe uma inteligência. E a nossa presença aqui, ouvintes, é também a demonstração da existência da inteligência divina. E a humanidade como um todo, ouvintes, perfaz exatamente uma das sete grandes hierarquias criadoras que estão trabalhando, ouvintes, no universo. E quando nós dizemos universo, assim como Madame Blavatsky faz em sua A Doutrina Secreta, estamos falando do sistema solar. E esta grande força, caros ouvintes, que move o nosso sistema solar, o grande criador, o grande emanador, é aquilo, caros ouvintes, é aquele ser realmente inefável que as religiões chamam de Deus, que os místicos chamam de inteligência divina, que os maçons chamam de o grande arquiteto do universo, o grande geômetra, o grande projetista, ouvintes, dos acontecimentos. E naturalmente, ouvintes, nós estamos fazendo parte desse processo. Então, compreender as hierarquias criadoras, ouvintes, é entender o papel da humanidade dentro do nosso sistema solar. Porque, como nós já mencionamos ontem, se nós realmente fôssemos entender o que está escrito bem no comecinho da Bíblia, caros ouvintes, no Gênesis, então lá está em hebraico a palavra Elohim. Elohim não é Deus, caros ouvintes, mas sim deuses. Então, no começo, os deuses criaram o céu e a terra. E o ser humano, ouvintes, faz parte justamente desta grande hierarquia de seres criadores. De certa forma, no nosso cotidiano, ouvintes, nós sabemos disso, pois o ser humano pode transformar o planeta, pode beneficiar e, lamentavelmente, também pode prejudicar. Então, nós temos que sair logo, ouvintes, desta postura negativa, desta postura niilista, muitas vezes, que muitas correntes aí filosóficas, lamentavelmente, ainda defendem, achando, caros ouvintes, que o ser humano está aqui realmente a passeio. E esse realmente não é o caso, ouvintes. Nós estamos aqui como seres cósmicos, trazendo, caros ouvintes, a nossa contribuição. E vocês podem perguntar, mas como nós vamos entender isso? Porque as pessoas, ouvintes, elas imaginam, com as visões limitadas que as religiões passam, que cada ser humano é criado quando nasce uma criança. Deus vai ali e sopra nas narinas daquele pequeno corpinho que está nascendo, caros ouvintes, um novo alento, então uma nova alma estaria surgindo. Quando, na verdade, ouvintes, Deus emana não os corpos físicos que nós sabemos aqui embaixo na matéria, pertencem à evolução material, à evolução genética. Deus emana, ouvintes, as chispas divinas. E isso ele o faz, caros ouvintes, periodicamente. E o termo que se usa na teosofia exatamente para se colocar, ouvintes, as chispas divinas e a sua emanação é exatamente o termo onda de vida. Ou seja, se nós, segundo a indicação de Charles Leadbeater, ouvintes, que é um dos poucos, se não o único, que se arrogou, né, o direito de mencionar essa cifra, ouvintes, de que nós que estamos nesta quarta hierarquia criadora, ouvintes, do sistema solar, as nossas mônadas, as nossas chispas divinas, elas somam 60 bilhões de chispas, caros ouvintes, que foram emanadas do Criador, de Brahma, de Ishvara, caros ouvintes, aquele que é o Demiurgo, o grande emanador, o grande arquiteto que está, caros ouvintes, presidindo. E, como muito bem disse o apóstolo Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Nós estamos mergulhados, ouvintes, na consciência e também na matéria divina. E os termos, caros ouvintes, emanação e criação, eles precisam ser aplicados com muito cuidado, porque quando nós falamos em Deus Criador, nós podemos realmente dar a impressão de haver uma separação entre criatura e criador. E isso realmente não é o caso, ouvintes. Na verdade, no nosso sistema solar existe sim Deus emanador, ou seja, da sua essência, ou como descreviam muito bem os egípcios quando falavam do deus Sol, do deus Ra ou de Aton. Se dizia de Aton que ele emanava os espíritos de si mesmo sem ter uma consorte, sem ter uma cônjuge. Então, cada chispa divina, ouvintes, ela é uma emanação da essência divina e isso nos torna permanentemente ligados a ele. Então, periodicamente, ouvintes, a divindade do sistema solar emana de si mesmo estas chispas divinas. E a nossa, caros ouvintes, não foi a primeira e não será realmente a última dessas ondas de vida. E esse acontecimento, ouvintes, desta emanação ocorreu há muito e muito tempo atrás. Realmente, nós, enquanto chispas, ouvintes, que é o que fundamentalmente interessa, nós estamos peregrinando, estamos evoluindo, ouvintes, há muito tempo. Né? A nossa peregrinação é muito mais antiga do que nós podemos sequer imaginar. E o sistema solar, ouvintes, é o palco dessa evolução. É a célula cósmica que nós habitamos e a qual nós vamos sempre evoluir por aqui. Realmente, o ser humano dificilmente ele vai conseguir sair até do próprio planeta, porque para sair fora de um planeta, ouvintes, fisicamente, demanda realmente uma evolução da própria consciência. Os astronautas que têm saído ao espaço, eles têm sofrido realmente muito, porque realmente o espaço sideral ele não contém as vidas, os elementais aos quais nós estamos acostumados aqui na Terra, e isso causa realmente modificações muito grandes na consciência. Mas até o programa de ontem nós falamos com vocês aqui até a questão da nossa quarta hierarquia do sistema solar, que é a primeira hierarquia que tem corporificação, ou seja, que tem substância. As três primeiras hierarquias são praticamente abstratas, são as hierarquias que tratam com as energias puras, ouvintes, e as mônadas humanas como grupo. Estas 60 bilhões de mônadas, elas estão aqui juntas, apesar de nós dificilmente reconhecermos que a humanidade, ouvintes, ela é realmente um conjunto. É esta que é a verdade, ouvintes. Nós evoluímos muito mais em conjunto do que nós imaginamos. E quando um indivíduo evolui localizadamente, quando alguém consegue correr mais rápido que o outro ou subir a escada da evolução mais rápido, na verdade ele provoca um ganho para todo o conjunto de seres que, como cada um de nós, ouvintes, está realmente ligado com o maravilhoso Sol, que nos aquece fisicamente, mas que também nos energiza espiritualmente. Então vamos falar das outras hierarquias que nós não mencionamos ontem, ouvintes. A quinta hierarquia é chamada, aqui no livro A Genealogia do Homem, de Annie Besant, como a hierarquia do crocodilo. E tem por símbolo um pentágono. Nesta ordem, o duplo aspecto espiritual e o duplo aspecto físico, os lados positivo e negativo da natureza, aparecem em guerra. Os seus membros são os turbulentos, os rebeldes, de que falam muitos mitos da antiguidade. Sobre isso, a doutrina secreta nos diz: A quinta hierarquia é muito misteriosa, porque tem relação com o pentágono microcósmico, a estrela de cinco pontas, que representa o homem. O quinto grupo de seres celestiais é considerado como englobando em si os atributos duais, tanto do aspecto espiritual da natureza, quanto do aspecto físico. Daí ser dobrado o número 5 que lhe é aplicado, tornando-se 10. Esta hierarquia, ouvintes, ela tem uma relação muito forte conosco. E, na verdade, são esta quinta hierarquia, na verdade, é aquela que precedeu os seres humanos na condição de seres humanos. Então, quando nós estivemos na condição de animais, quando nós ocupávamos corpos, ouvintes, de extrema limitação naquele planeta que hoje é apenas um resto do que foi, que é o nosso satélite, hoje a Lua, antes da Terra se formar, ouvintes, a Lua era um enorme planeta e nós o habitamos. Mas lá, ouvintes, nós que hoje somos humanos, lá nós habitávamos os corpos animais. E exatamente esta quinta hierarquia, a hierarquia do crocodilo, como menciona aqui Annie Besant, eram estas mônadas, caros ouvintes, estes espíritos chamados de a hierarquia do pentágono, é que eram os seres humanos. Então eles estão na frente na nossa evolução e, de certa forma, muito do que nós somos hoje, nós lamentavelmente devemos ao que aconteceu, a maneira como trabalhavam essa hierarquia. Pois se nós avançarmos aqui no texto da Annie Besant, então ela nos diz o seguinte, né? Uma grande hoste dessa hierarquia é proveniente de um universo passado, e neste atual os seus componentes brotaram, por assim dizer, completamente desenvolvidos do logos planetário. Parece que também são chamados não deuses, mas os que especialmente nos interessam são aqueles que nasceram por ocasião da cadeia lunar. E exatamente, ouvintes, esta quinta hierarquia é a que tem, ouvintes, características que nos foram transmitidas, pois eles é que foram os criadores das formas aqui no planeta Terra. Eles foram os chamados pitres lunares, que construíram praticamente todas as corporificações, os animais, todas as formas que nós vemos aqui no planeta Terra foram gerados por esta quinta grande hierarquia, que tem uma relação muito forte conosco. E aqui sobre a sexta grande hierarquia, Annie Besant nos diz: a sexta grande hierarquia contém alguns elementos que também podemos distinguir daqueles nascidos do corpo de Brahma, ou denominado corpo de luz, ou corpo do dia. Vemo-los como um grande grupo de deuses, ou de anjos, arcanjos, brilhando com maior esplendor no meio das legiões de deuses. Eles são os progenitores dos deuses, chamados os pais desprovidos do fogo criador. São as inteligências de seis elementos e dão ao homem todos os princípios, menos o eu, ou seja, a nossa mônada, que está permanentemente ligada com Deus, e o nosso corpo físico, né? Que obviamente está ligado aqui à matéria e a geração dos pitres lunares. são por isso chamados doadores dos cinco princípios médios do homem. Eles guiam as chispas divinas na obtenção dos átomos permanentes ligados àqueles princípios. A sexta hierarquia provém da segunda cadeia planetária e inclui também grandes hostes de deuses e de altíssimos espíritos da natureza, os elementais do reino médio. E para finalizar aqui as sete hierarquias, ouvintes, sobre a sétima, Anibesa nos diz: a sétima hierarquia compreende aqueles que melhor conhecemos sob o nome de pais lunares, de pais possuidores do fogo criador. Eles têm relação com a evolução física do ser humano e presidem a evolução dessa característica. Cerrando as fileiras em torno deles e pertencendo à mesma hierarquia, vemos os agentes do trabalho que eles têm à frente, vastas hostes de deuses ou espíritos da natureza de ordem mental e também de ordem menor, ou elementais do reino inferior, que verdadeiramente construirão os corpos dos homens. Também estão presentes os espíritos dos átomos, as sementes da evolução de eras futuras, de que não precisamos nos ocupar aqui. Então, Blavatsky também diz isso na Doutrina Secreta, quando se cita exatamente estas hierarquias, ouvintes, que realmente são muito esdrúxulas, né, em relação ao que nós obviamente conhecemos, porque principalmente os senhores da Lua, eles tiveram realmente uma grande importância, porque foram eles, ouvintes, que tentaram de todas as formas criar as formas, principalmente animais, que viessem dar a possibilidade que a nova humanidade que somos nós viesse a existir. Mas, lamentavelmente, muitos dos aspectos negativos, né, daquela humanidade anterior passou exatamente para a nossa humanidade. Principalmente o aspecto da violência, caros ouvintes. Ela não é realmente a violência na humanidade, não é realmente uma coisa fortuita, porque os senhores da Lua, que hoje não é mais habitada, é apenas o resto do que foi no passado, porque um enorme asteroide se chocou no final da evolução da cadeia lunar, se chocou com a Lua e 2/3 da sua matéria foi lançada no espaço, e foi com essa matéria e outras é que o planeta Terra foi então formado. E ficou então o que sobrou, ficou sendo o nosso satélite, que é a Lua. Então, ali, caros ouvintes, existia uma atmosfera na cadeia lunar, uma atmosfera muito mais densa do que nós temos aqui hoje no planeta Terra. Haviam animais, uma fauna, uma flora muito mais intensa do que existe hoje. Existiam animais gigantes, existiam plantas de todos os tipos possíveis e imagináveis, e é por isso, ouvintes, que existe esta profusão de fauna, de flora no planeta Terra, porque isso já existia há muitos e muitos milhões de anos atrás, ouvintes. Nós somos praticamente apenas herdeiros daquilo que aconteceu no passado. Mas o fato, ouvintes, é que a humanidade anterior era realmente muito violenta. Ela fazia praticamente todas as aberrações que nós fazemos hoje, e ainda muito mais coisas que obviamente não deveriam ter sido feitas, mas principalmente a desconsideração com o reino, os reinos inferiores, principalmente com o reino animal. E isso, caros ouvintes, levou muitas daquelas chispas divinas que, obviamente, passaram do reino animal para o reino humano, por sofrerem muitas violências, por serem perseguidos, assim como nós perseguimos hoje o reino animal. Nós usamos os animais para transportar coisas como forma de tração e principalmente como alimento, e está terminando aquele uso que se dava até para a prática de esportes, ouvintes. Os habitantes da humanidade da Lua faziam isso com o reino animal e outras barbaridades mais. Então nós sofremos muitíssimo na mão daqueles humanos, caros ouvintes, que hoje perfazem esta quinta hierarquia, a hierarquia do crocodilo. E apesar de nós devermos a eles, ouvintes, a criação da vida no novo planeta, que é o nosso planeta atual, a Terra, e é por isso que passaram a existir aqui, ouvintes, aqueles animais absurdamente grandes como os dinossauros, ouvintes. Os dinossauros eram coisa até pequena comparada com os animais que existiam na cadeia lunar. Mas, infelizmente, o grande legado que eles nos deixaram, e que nós ainda lutamos com isso, ouvintes, e está impresso no nosso código genético, que traz aí a figura dos dinossauros dentro do nosso sistema nervoso, é essa capacidade, ouvintes, lamentável, de praticar atos extremamente violentos. A humanidade, ouvintes, tem a violência, tem esse impulso destrutivo, esse impulso de autopreservação que muitas vezes, ao invés de nos auxiliar, realmente nos atrapalha. E então nós recebemos uma carga, ouvintes, muito complicada, e isso tudo ainda antes, muito antes de nós atingirmos o sucesso que nós temos que atingir, ouvintes. A nossa hierarquia como um todo, ela tem um projeto. Nós vamos falar isso no nosso segundo bloco do programa de hoje. O primeiro bloco está terminando nesse momento, ouvintes. Convidamos a vocês para nos acompanharem daqui a pouquinho. Nós vamos continuar falando sobre as hierarquias criadoras aqui no programa Luxo Esotérico. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, aqui pelo áudio, também pelo vídeo da Ustream. E convidamos uma vez mais aqueles que ainda não são, venham participar, ouvintes, se associem na loja esotérica virtual, nos apoiem para que esta iniciativa e outras, e todas as atividades que nós fazemos pela internet continue aí à disposição dos buscadores da verdade, aqueles que estão realmente buscando informações fidedignas para a sua instrução, para você complementar a sua educação, as informações que vão colocar vocês com o pé no caminho correto da evolução espiritual. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Aqui ao vivo com vocês, trazendo o tema das hierarquias criadoras, que nós respondemos aqui para uma das nossas ouvintes, que mandou e-mail para nós. Ela não sugeriu diretamente esse tema, mas ele é tão interessante que nós resolvemos trazer para vocês, ouvintes, esta temática. E nós estamos usando aqui como referência este maravilhoso livrinho da doutora Annie Besant, A Genealogia do homem. Lamentavelmente, esse livro não está mais no mercado, porque ele foi lançado pelo pequeno grupo Annie Besant, também lá do Rio de Janeiro, de amigos da Sociedade Teosófica, aos quais nós fazemos aqui uma homenagem, pois trouxeram para o português este livro que originalmente se chama The Pedigree of Man, da doutora Annie Wood Besant, segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica. E ela tem aqui uma parte, ouvintes, que ela fala sobre o homem, o ser humano, quando ela diz aqui: temos usado a expressão mônada humana e devemos definir o que se entende por homem no ocultismo. Homem é o ser, em qualquer parte do universo, que em si reúne o mais elevado espírito e a matéria mais baixa, sendo ambos ligados pela inteligência, o que o torna, em última análise, um Deus manifestado, que parte para a conquista e continuará no futuro triunfando sobre o mundo infindável que ante ele se estende. Homem não significa necessariamente a forma que nós conhecemos. Ele pode ter miríades de formas. Homem significa o ser em quem o espírito e a matéria se deram as mãos, tornaram-se ou estão se tornando equilibrados, em quem o espírito dominou ou dominará, finalmente, a matéria. E aqui ela cita também a doutrina secreta. Somente no homem a vida é completa. O seu sétimo e espiritual princípio é um raio do sol espiritual. Quanto ao corpo físico, é modelado pelas vidas terrestres inferiores, através da evolução física, química e fisiológica. Homem, continua aqui a doutora Annie Besant, é o termo usado nas escrituras ocultistas para designar qualquer ser no qual sejam encontradas as condições acima mencionadas. O termo não é limitado exclusivamente a nós, uma pequeníssima raça na vasta hierarquia de seres humanos. E para mostrar a posição do homem no esquema evolutivo, que é justamente a posição média que acabamos de descrever, Helena Petrovna Blavatsky disse que todos os seres deste universo, ou seja, do sistema solar, passaram ou passarão um dia pelo chamado reino humano, se isso ainda não houver acontecido. Se ele está além, é certo que já passou. Se ainda está aquém, passará no futuro, podendo isto acontecer em outro globo, ou seja, em outro planeta, ou em outra raça. O homem é o campo de batalha entre matéria e espírito, e todos os seres devem travar e vencer o combate antes de penetrar no reino divino. Eis o que é o homem. Muito importante, ouvintes, estas palavras da doutora Annie Besant nesse tópico que nós estamos abordando com vocês das hierarquias criadoras, pois é realmente isso, ouvintes. O ser humano é o ponto médio entre o ser perfeitamente divino que existe dentro de nós, mas que ainda é um ser ainda inexperiente com relação à natureza espiritual e do ponto de vista da atividade, realmente, porque não adianta simplesmente ser um ser espiritual sem ter ganhado a experiência, sem ter vindo até a existência. Então nós estamos aqui justamente preenchendo esta característica que nos transforma, caros ouvintes, em humanos. Então nós temos que estar realmente atentos a isso, pois muitos ainda aferrados àquelas ideias religiosas que muitas vezes são provenientes da interpretação pura e simples, né? Na verdade, nem interpretação, mas a letra morta das escrituras, né, sagradas. Então, há aqueles que acham que o ser humano realmente foi moldado do barro da terra e que Deus em 7 dias criou os seres humanos, levando, caros ouvintes, aquelas alegorias que vão se perdendo se elas realmente não forem interpretadas do ponto de vista místico, do ponto de vista mais esotérico. E todos nós sabemos, e isso é uma prática do ocultismo que precisa ser dominada por todos aqueles nossos amigos e amigas que estão se aventurando nesse campo, ouvintes, saber que sempre, ouvintes, quando nós temos um texto, nós temos uma escritura sagrada, nós jamais podemos nos fiar, ouvintes, apenas na letra morta, apenas no sentido literal, pois a letra mata, caros ouvintes, o espírito é que vivifica. Então, cada um de nós, ouvintes, é o ponto de encontro entre um anjo, que é a nossa chispa divina, e uma perfeita besta que, quando nós abrimos os jornais ou assistimos os telejornais, ouvintes, muitas vezes nós temos aí notícias no mundo que realmente nos levam a crer piamente que o ser humano é uma besta assassina, é um bárbaro, e que em cada um de nós existe potencialmente um monstro, e que isso seria uma coisa realmente muito perigosa. Desse ponto de vista, ouvintes, puramente físico, realmente nós somos apenas o aperfeiçoamento daqueles dinossauros que os pitres lunares acabaram desenvolvendo aqui para desenvolver, ouvintes, o código genético que permitiria posteriormente a manifestação da humanidade. Porque realmente, enquanto seres materiais, o nosso corpo físico sequer tem automaticamente em si uma postura espiritual, não tem nada realmente que leve a uma transcendência. E do outro lado está, como nós já dissemos, a outra ponta, ou seja, a ponta puramente divina. E o que que liga, caros ouvintes, uma coisa à outra? É exatamente o nosso lado psíquico, ou seja, a nossa alma é que é responsável, ouvintes, pela ligação entre a nossa besta, que é o corpo, aquilo realmente, caros ouvintes, que é muito, muito difícil de controlar, que muito bem sumarizou isso também o apóstolo Paulo, quando ele disse, né, que o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isto ele fazia. E isto acontece com cada um de nós, ouvintes, porque muitas vezes nós fazemos coisas que para nós mesmos nós achamos difíceis de compreender por que que nós fazemos tais coisas. Certos atos de violência, certos atos, caros ouvintes, que nos colocam realmente muito uma situação realmente muito difícil perante a nossa própria consciência. Porque principalmente o corpo, ele é realmente algo que nos limita. pois o corpo, caros ouvintes, é apenas uma das evoluções que nós temos aqui, que nós estamos passando por ela. O corpo, ele começa, tem a sua vida, tem o seu apogeu e depois ele decai, caros ouvintes. Ele morre, nós vamos para o plano espiritual, lá também acontecem outras mortes. A personalidade, ouvintes, ela é limitada. É a primeira dessas evoluções, a evolução do corpo, é a evolução da mortalidade, ouvintes. Agora, a alma, ela é imortal. A cada encarnação, a alma resiste e ela retém, então, as informações, as qualidades que nós desenvolvemos na nossa vida. E é a alma, ouvintes, que provoca novos nascimentos. A famosa roda de samsara. E finalmente, ouvintes, haverá um dia que nós vamos atingir o contato com a nossa chispa divina. A nossa mônada, ouvintes, quem realmente nós somos, vai um dia despertar plenamente. E essas nossas buscas, essa nossa ânsia de conhecer o universo é que vai nos levar até ela, ouvintes. E sobre as nossas mônadas, ouvintes, nos diz aqui a doutora Annie Besant. Mônada, que é um termo grego antigo, que é praticamente idêntico ao termo átomo, mas aplicado à dimensão espiritual. Mônada é um termo alternativo para espírito, que a gente sempre usa, principalmente na literatura teosófica. Sobre a mônada, ouvintes, Annie Besant nos diz: a mônada é o espírito divino, o polo superior na constituição do homem, nascida do próprio Deus, ou antes, nascida dentro dele, como um centro em sua vida, um fragmento de mim mesmo, como muitas vezes nós lemos nas escrituras orientais. E aí ela cita uma dessas escrituras: levantai vossa cabeça, ó discípulo, vedes uma luz ou luzes inumeráveis acima de vós, brilhante nas trevas da meia-noite? Eu percebo uma chama, divino mestre, e inúmeras centelhas não separadas fulgurando dentro dela. Isso está citado no Catecismo Ocultista, que também é citado na Doutrina Secreta. Então, a chama é Deus em sua manifestação como primeiro Logos, como verbo primordial. As centelhas não separadas são as mônadas, as chispas divinas, humanas e também outras, né? Porque a nossa não é a única hierarquia criadora que está evoluindo no sistema solar. A vontade de Deus de se manifestar atua nessas porções dele mesmo, não separadas dele. Elas se voltam para o mundo da matéria e passam ao segundo Logos, permanecendo nele como os filhos do Pai. E do terceiro Logos, elas recebem o toque que dá a cada uma individualidade espiritual, um pálido esboço de separatividade. Elas entram nas correntes que, de três, dividem-se em sete, tomando cada grupo a cor do Logos planetário para o qual flui. As sete cores se entremeiam num dédalo de luzes fulgurantes, o primeiro grande coral do bailado celestial, o bailado solar, até que em cada Logos planetário são vistos todos os sete raios de cor, em sétuplo esplendor, dominado em cada um por sua própria cor, comunicando seu matiz a todos os outros raios nele contidos. Por isso se diz que todos os homens nascem sob um planeta, pois cada globo de todas as cadeias planetárias, os 7 grupos de mônadas estão lá presentes, sendo cada um colorido pela sua estrela tutelar. É, caros ouvintes, a forma como realmente se processa a emanação, ou seja, da grande fornalha, que não é só física, ouvintes, mas é um coração pulsante da consciência divina. De lá são emanadas as chispas e elas passam então pelo primeiro, pelo segundo e terceiro logos, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e depois, ouvintes, do coração do Sol, elas passam por um dos 7 espíritos planetários, ganhando assim uma coloração. Então, cada um de nós, ouvintes, dentro de si, tem uma chispa divina que pertence a um dos 7 grandes raios. Mas, ouvintes, nós temos que ficar atentos, porque está em curso a evolução. Então, nós não podemos ficar realmente fora desse grande fato da vida, de que nós estamos realmente participando de um grande processo. Um processo, ouvintes, que está acontecendo aqui e agora, nesse nosso pequeno planeta azul, pelo menos como é a cor que ele se apresenta visto do espaço. O planeta Terra é o campo da nossa manifestação, da nossa evolução, e nós não estamos aqui a passeio, gente. Nós estamos aqui para evoluir. Então, seguindo a lógica do que nós já dissemos, ouvintes, para vocês, se nós fomos os animais da cadeia lunar e hoje nós somos os seres humanos da atual cadeia terrestre, que tem esse maravilhoso planeta, ouvintes, tão cheio de vida, que ele é visitado dioturnamente aí pelos extraterrestres, que deve estar louco para entrar em contato racional e declarado conosco, mas eles percebem muito claramente que nós ainda não temos nível para fazer esse contato, porque se realmente os extraterrestres descessem aqui e estacionassem os seus discos voadores nos nossos estacionamentos e viessem conversar conosco, ouvintes, mais cedo ou mais tarde, os seres humanos estariam tirando vantagem desse contato. Porque nós ainda não compreendemos, ouvintes, o nosso papel aqui. A nossa humanidade, ouvintes, está destinada, na sua totalidade, a atingir o nível de plena espiritualidade. É o ponto seguinte, ouvintes, na evolução, ou seja, o que vem depois de ser humano. Vem, ouvintes, o nível super-humano, o nível de plena espiritualidade, o nível que atingiram aqueles que nós chamamos de mestres. Então, nós deveríamos estar todos, ouvintes, nos direcionando para viver uma vida muito mais harmônica nesse planeta, procurando compreender, ouvintes, que diante de nós está um futuro cósmico. Cada uma das nossas chispas divinas, ouvintes, do nosso grupo egóico, está destinado, se convenientemente desenvolvido, se cada uma delas, ouvintes, desabrochar como uma flor cósmica que, por exemplo, o nosso sistema solar se transformou, pois a única diferença, ouvintes, entre cada uma das nossas chispas divinas, A única diferença que existe entre a minha chispa, a sua chispa, ouvintes, e a chispa divina que anima todo esse sistema solar, que é chamado Deus, que é chamado o Logos, o Verbo Criador, a diferença, ouvintes, é da magnitude da energia que ele, caros ouvintes, a quem nós devemos todas as glórias, todas as homenagens, ele é um homem cósmico perfeito, desabrochado, perfeitamente desenvolvido, enquanto nós somos apenas, ouvintes, um pequeno ovinho de galinha jogado num canto aqui do planeta Terra, que nós não entendemos ainda como chocar, ouvintes, esse nosso ovo áurico, porque cada um de nós realmente é verdadeiramente um ovo, não um ovo com gema, com clara dentro, mas cada um de nós tem uma aura ovoide que precisa desabrochar para o universo. E o nosso logo solar, ouvintes, ele aprendeu a se desenvolver, a se desabrochar, ouvintes, e virar uma estrela incandescente. E do seu espírito, ouvintes, ele aprendeu a se multiplicar. E isso, de certa forma, ouvintes, nós já sabemos fazer aqui no nosso corpo. Porque nesta hora que eu estou falando aqui com vocês, ouvintes, cada um dos corpos físicos da minha audiência criou milhares e milhares de células. Milhares de células do sangue, células da pele, células do cabelo, células da unha, da película da nossa boca, caros ouvintes, que se renova a cada 24 horas, células do fígado, células reprodutoras em cada um dos homens, milhares de gametas sexuais são criados a cada hora, ouvintes. Então o nosso corpo, ele já demonstra esse poder criador de reprodução. Então, crescei e multiplicai-vos, ouvintes, é uma lei cósmica, uma lei que nós precisamos compreender e que nós precisamos exercer, ouvintes, também do ponto de vista espiritual. Quando nós tivermos compreendido isso, ouvintes, nós saberemos que esta chispa que nos anima está destinada, ouvintes, um dia a ser um sistema solar completo. E quem sabe lá na frente até uma galáxia, um conglomerado de vidas muito e muito maior. Então, as nossas 60 bilhões de chispas divinas, ouvintes, têm que rumar nessa direção. Nós estamos aqui, ouvintes, a nossa hierarquia de seres humanos visa nos transformarmos em deuses criadores ativos sobre essa terra, ao invés simplesmente de seres antiecológicos que ficamos destruindo o planeta. Vamos, ouvintes, ouvir a voz do nosso coração, ouvir a voz da nossa espiritualidade e nos educar, ouvintes, aprender a amar, aprender a trabalhar nesse planeta, ajudar os outros reinos de vida para que eles também cresçam, e vamos, ouvintes, acordar para a verdadeira realidade do nosso ser. O programa Lux Esotérica, ouvintes, que está terminando nesse instante, está, obviamente, a serviço dessa proposta. Trazer essas ideias aqui, ouvintes, para que nós estejamos cada vez mais conscientes da nossa divindade. Então, só posso agradecer sempre a audiência daqueles que me acompanham ao vivo e também aos queridos e queridas ouvintes, simpatizantes da Levir, que me ouvem a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada. Convidamos vocês, ouvintes, para se unir a nós uma vez mais em vibração. Vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração, nossa última meditação. Fechemos os nossos olhos. Uma vez mais, sintonizemos este batimento cardíaco, esta vida pulsante dentro de nós, ouvintes. Este símile do Sol, do sistema solar que nós temos dentro do nosso corpo. Com o poder da nossa mente, enxerguemos aí, ouvintes, no nosso coração, a joia inefável da nossa chispa divina. A joia que repousa sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos a sua luz se expandindo, tomando todo o nosso ser, abarcando toda a nossa natureza, iluminando o nosso corpo, a nossa aura, purificando e iluminando o nosso ambiente. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa bênção sempre desperte cada vez mais a chispa de todos vocês. E o nosso programa, que terminou agora, ouvintes, convida vocês para as próximas edições. Esperamos estar aqui sempre com vocês, com muita alegria, muito entusiasmo para continuar estudando junto com vocês os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Vamos deixá-los agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Se cadastre, se registre aí, ouvintes, no site da rádio. Venha participar, coloque para tocar as suas músicas preferidas. Então, ouvintes, aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Nos despedimos com um forte, um fraternal, um caloroso abraço destinado a todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.